Começa agora, na Rádio Antena Web, Imaginário 21, um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21, com Emanuel Almeirante. Olá, meus amigos, minhas amigas. Já estamos nós para mais uma emissão do Imaginário 21. Um programa que semanalmente vos dá um descanso de 6 dias, reparem, sou melhor para, sou o melhor patrão que existe. Só os faço trabalhar um dia por semana e nem sequer é o dia todo, é só uma hora e meia, mais ou menos, que é o tempo que demora o programa. Eu acho que vocês são sortudos, no fundo, por me conhecerem e, sobretudo, por eu ser vosso patrão. É isso. É isso. E começamos já o programa bem dispostos, também para dar um bocadinho de energia aí para vocês. Queria dizer que o nosso e-mail está em pleno funcionamento. Vou aqui, portanto, só deixar a sugestão de que podem fazê-lo. Portanto, podem ir ao e-mail e mandar um e-mail a dizer o que acharam, o que não acharam. Sobre o tema, se tem alguma coisa que discordam, concordam, já sabem, é sempre importante a vossa opinião, assim é que é. Peço desde já desculpa, a minha voz está um bocadinho rouca, estou um bocadinho com o nariz tapado, mas isto são consequências do frio, quer dizer, de manhã está um calor que não se pode, à noite está um vento que não se pode, e é assim, o corpo ressente-se um bocadinho, mas não queria deixar de estar com vocês mais este programa. Obviamente que o faço por amor, e portanto não há dúvida nenhuma de que quando assim é, não há nada que nos trave. Portanto, o e-mail para onde vocês podem enviar as vossas opiniões, sugestões de músicas, essas coisas todas, é imaginarium21, como o nome do programa, @antenaweb.info. Está bem? Portanto, imaginarium21@antenaweb.info. Mandem o vosso feedback. É sempre importante saber que vocês estão aí, o que é que vocês estão a achar. Deixem o vosso gosto na página da Antena Web, grupo de comunicação no Facebook. Deixem o vosso gosto na página do Imaginário 21, dentro do site da Antena Web. Comentem lá, se não quiserem mandar um e-mail, comentem lá, digam o que é que acharam das edições. Esta edição vai ser um bocadinho diferente do que seria a premissa do programa, e eu também queria esclarecer isso um pouquinho, porque para depois não se sentirem surpresos ou surpreendidos, assim é que é. Portanto, normalmente o programa tem um tema para debate. E o que eu vou fazer neste programa não é bem um tema para debate. Vou apresentar um conjunto de personalidades que eu gosto muito, que me influenciam na minha vida, que portanto, em vários aspectos. Também quero desde já dizer e lançar esta ideia de que normalmente nós teremos um tema para debate ou alguma coisa que me inspira para eu falar. E também vamos ter, agora já posso revelar, já cheguei a acordo, portanto já posso revelar que vamos ter algumas entrevistas, não é bem uma entrevista, será uma conversa, em que eu vou conversar com alguns amigos meus que são, digamos assim, especialistas em determinadas áreas. Portanto, quer seja pela sua formação profissional, e aí são mesmo especialistas nessas áreas, mas ainda mais do que isso, pela sua formação pessoal. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Todos os gostos que os meus amigos têm, para além dos meus, que vocês vão ficar a conhecer um pouco hoje, portanto, tudo isso vai ser posto à discussão aqui no Imaginário. Eu achei que era uma ideia engraçada para que nós pudéssemos também variar e não ter sempre só eu a debitar informação. Mas eu já vou dar mais pormenores à frente. Agora vamos seguir com as músicas do programa. Assim é um jeito de tease. E portanto a primeira música será Birds, dos Coldplay. Esta banda é a minha banda favorita. É do álbum A Head Full of Dreams, de 2015. Diz aqui que é um género alternativo independente. Eu punha aqui um bocadinho de pop também, porque isto nada resulta a larga escala se não tiver um pouco de pop. Isto também é outra coisa que eu gostaria de falar, e vou falar vou falando aos bocadinhos, mas se calhar vou fazer um programa só sobre isso, que é como a cultura pop se imiscui em todas as outras. E tanto, e é esse o elemento ligador, é a arga, não diria que é a argamassa, porque não é o que faz ligar o resto, mas é aquele condimento, é o segredo especial do chefe, é isso. É aquele molho especial que, bem feito e bem produzido, dá excelentes canções, dá excelentes inspira bastante e leva o artista um bocadinho mais além. Portanto, estes não precisam de apresentação nenhuma, são os Coldplay, eu gosto muito deles, e esta música é assim calminha para começar. Depois vamos ter One Republic, Love Runs Out. Love Runs Out é do álbum Narrative de 2013. E diz-me aqui, portanto, teve o Team Chase Award para melhor canção de rock. Portanto, mas isto é uma espécie de pop rock. Rock, pop, como quiserem. E esta banda tem músicas muito, muito poderosas. Eu gosto bastante. A terceira música deste bloco será o nosso amigo Kanye West, Good Life, com o T-Pain. Portanto, esta música já tem alguns aninhos, é de 2007. Foi lançada no álbum Graduation. Teve indicações para Grammys, de melhor canção de rap. Portanto, não só indicação, como prémio para melhor canção de rap. No ano seguinte, penso eu, exatamente, 2008, BET Award, melhor canção, BET Award para melhor canção hip hop. Portanto, Kanye West é, sem dúvida, um dos grandes influenciadores do movimento hip hop no mundo inteiro, por que não dizer. É um inovador, é uma pessoa controversa, é uma pessoa que não vive, tem as suas regras. É a impressão que eu tenho da persona pública que ele demonstra e que eu gosto, porque eu gosto de pessoas que desafiam as convenções. Às vezes pode cair no ridículo, às vezes pode ser um bocadinho parvo, pode ser. É o risco de nós andarmos sempre a pisar a linha. Diferentemente, se calhar, de outras figuras, como eu falei no programa passado, do Trump e essas coisas todas. Portanto, mas vamos, chega de conversa, vamos mas é ouvir a música, é para isso que também cá estamos. E portanto vamos começar com Birds, dos Coldplay, One Republic, Love Runs Out, e finalmente Kanye West, Good Life, featuring o T-Pain. Também deu uma ajudinha ao Kanye nesta música. Até já! We'll be right back. There's a maniac out in front of me. Got an angel on my shoulder and Mephistopheles. But mama raised me good, mama raised me right. Mama said, do what you want, say prayers at night. And I'm saying them, cause I'm so devout. Till the love runs out, till the love runs out. Yeah. Got my mind made up and I can't let go. I'm killing every second till it sees my soul. Hey. I'll be running, hey. I'll be running. Till the love runs out, till the love runs out. Then we'll stop fighting and we'll shut it down. Till the love runs out, till the love runs out. Oh, we are the same thing. Canais, todos os programas, onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. I wish it. Welcome to the good life. He probably think he could, but heads with some style up. And if they hate, then let them hate and watch the money pile up. The good life, I come for mine, yeah. I got to shine. Now throw your hands up in the sky. Man, I come for mine, I got to shine. Champagne on a plane while getting some. She said, I never seen snakes on a plane. Whether you broke or rich, you gotta get this. Having money's not everything that having it is. I was splurging on trips, but when I get my car back activated, I'm back to Vegas. Cause I always had a passion for flashing. Before I had it, I closed my eyes and imagined the good life. Better than the life I lived when I thought that I was gonna go crazy. And now my grandmama ain't the only girl calling me baby. Olá outra vez! Então, gostaram esta primeira injeção de capital positivo e criativo e outras coisas acabadas em Ivo, como o próprio Ivo, não sei, pronto, já estou a disparatar. Bom, mas gostaram desta primeira introdução e foi um bocadinho mais longa, eu peço desculpa se isso vos aborreceu, mas é assim, a vida nem sempre é como nós queremos. E ainda bem que não é, porque nós às vezes não sabemos bem o que queremos, ou achamos que sabemos, e bem, mas isto é, eu estou sempre a divagar, sempre a ir para outro sítio, isto, vamos, mas é, se calhar, recordar o nosso e-mail, imaginario21@antenaweb.info, vocês podem mandar para lá os vossos e-mails, façam um favor, dizer, Emanuel, faz mais isto, Manuel, faz o pino, Manuel, não tens graça nenhuma, Manuel, estás cheio de graça, eu não sei, inventem vocês, mandem o feedback, mandem comentários, encham uma caixa de mensagens, eu vou gostar muito, muito, muito, muito de ver, com certeza, é sempre bom, já tive alguns feedbacks da primeira edição, correu bem, claro que nós vamos tentando sempre, nós, quando eu digo nós, basicamente eu e o Carlos, bom, na parte do nosso diretor, Vénia, vamos tentando melhorar sempre alguns aspectos, eu procuro também o feedback dele, mas o mais importante, e segundo palavras do próprio, que eu posso aqui confidenciar, aqui cometer-me em confidência, mas acho que ele não se importa, é preciso que vocês comentem, é preciso que vocês deixem like, é mesmo preciso, para que nós saibamos o que fazer no sentido de melhoramento. Não é que nós não saibamos por onde é que estamos a ir, mas se vocês estiverem lá connosco, é sempre, sempre muito melhor, não tem qualquer dúvida disso. Portanto, façam o favor de insistir aí no like, insistir nos comentários, insistir nos e-mails, força aí. E, portanto, continuando um bocadinho a conversa de há pouco, eu posso já adiantar que vamos ter os temas, alguns dos temas que vamos ter para as próximas emissões. Eu não sei se será já no próximo, será no outro, vamos ver, depende também da disponibilidade das pessoas com quem eu quero gravar, mas vamos ter, provavelmente o primeiro será sobre evolução pessoal, portanto um tema que é muito caro a muita gente. Há muitos gurus, muitos especialistas, muito, sei lá, o Tony Robbins, o Hawkins, a História do Segredo, vão procurar estes nomes, mas eu tenho a sorte de conhecer alguém que investiu bastante e que eu valorizo, não é pela conquista em si, ou seja, vamos lá ver, é sim pela conquista, mas sobretudo porque eu não conhecia a pessoa antes de. Só conheci-o depois. Mas, por tudo o que já falámos, admiro a pessoa em si. Portanto, o exemplo que é Não como. Não estou a dizer isto de uma forma pedestálica. Portanto, não levem para esse lado. Admiro. Como admiro também os outros meus amigos, e por isso é que são meus amigos, porque eu os admiro, de alguma maneira. Vamos ter aqui também falar sobre. Nesse aspecto também vamos falar um bocadinho sobre espiritualidade, mas depois vamos ter um programa mais dedicado à espiritualidade. Vamos ver se eu consigo também. Um amigo meu que está em Londres a trabalhar em efeitos visuais, portanto, vamos ter um bocadinho de imigração, um bocadinho de indústria dos filmes, a criatividade muito presente em tudo que eu vou, em tudo que eu vou falar, anime, também já falei, já me confirmaram. Portanto, muitas coisas muito diferentes para que vocês tenham um insightzinho, não vai ser muito grande, mas um insightzinho sobre esta pessoa. E depois vocês deixam um comentário, se vocês quiserem, eu faço depois um. Faço depois um especial com essa pessoa, um bocadinho mais alargado. Vamos ver, não é? São tudo ideias que me aparecem de repente. Vamos ver se é possível, o que é possível e o que é que vocês querem que também seja possível. Portanto, isto basicamente, o programa é feito para vocês. Portanto, vocês ajudam-me a construir, ajudam-me a evoluir, sempre construtivamente, já sabem. Aqui não estamos num fórum em que, ou num programa, ou num debate em que eu tenho que impor a ideia, ou eu tenho que. Não estou aqui com a batuta da razão a comandar os outros, mas estou aqui para apresentar o meu ponto de vista, na maior parte dos programas, e em alguns vamos ter participações especiais dessas pessoas que eu já referi, e agora vamos ter uma grande participação. Especial de um. Eu não sei. Eu considero já quase como um amigo meu, porque eu ouço este. Eu sei que isto é. Não é bom dizer. Mas é giro, é engraçado. É um amigo meu, é o Sam daqui, Samuel Mira, STK. Portanto, este cantor influenciou-me muito, gosto muito das músicas dele. Independentemente, eu digo sempre isto, independentemente de gostarem de hip-hop ou não gostarem de hip-hop, ouçam a música, não só pela música, o instrumental é muito bom, mas sobretudo pela letra. E eu gostei desta letra que eu vou mostrar agora, da música que eu vou mostrar agora, que é Slides, Referências, que é do álbum praticamente de 2006, depois teve uma reedição em 2008. Portanto, não só pelo instrumental, está brutal, mas também e sobretudo pela história que conta dos anos 90 e de todas as influências que ele teve na sua juventude. Portanto, e como eu também sou um adolescente dos anos 90... consigo me identificar um bocadinho, embora eu acho que o Sam seja um bocadinho mais velho que eu, mas consigo me identificar com este som, aquilo que ele diz na música, as referências dele, consigo me identificar um bocadinho com isso. Parece que quando ouço esta música, parece que até sinto o cheiro dos anos 90, é muito engraçado. Vocês vão experienciar isso. E quem esteve em Portugal nos anos 90, se calhar, vai aperceber-se daquilo que eu estou a dizer. E depois, vamos com outra grande banda, grande estouro de banda. Isto é espetacular, é uns a seguir aos outros. Portanto, mas este também é muito, muito bom. Eu gostava muito que vocês ouvissem mais ainda, mais sons desta banda. E eu vou trazê-los cá, com certeza, porque gosto muito deles. São os HMB. Portanto, este é com a Carminho. O Amor é Assim. É como se chama a música. Foi, a data de lançamento é de 2016, portanto, também bastante recente. Aqui diz que o álbum é Live at National Theatre of Namibia, ao vivo. Portanto, um álbum gravado ao vivo no National Theatre da Namíbia. Portanto, espetacular. Só a premissa é espetacular. E a canção é muito boa e a Carminho canta muito, muito bem e sobretudo o vocalista dos HMB é uma pessoa com uma voz muito particular, muito peculiar, diria antes, ou diria até, muito peculiar. É espetacular, ficou, encaixou muito bem, ele sabe cantar muito bem, grande cantor. O som da banda é espetacular, portanto ouçam HMB featuring Carminho, portanto a participação da Carminho na música dos HMB, O Amor é Assim, e fechamos este bloco com Rag and Bone Man, Human. Portanto, isto também tem um Teen Choice Award, uma indicação para Teen Choice Award. É deste artista. O álbum, portanto, esta é a canção que dá nome ao álbum. O álbum Human. E foi lançado este ano, este álbum. Deste artista que eu não conhecia. E, portanto, mas lá está. Aquelas billboards todas a funcionar e a mandar para cá... alguma da boa música que se faz lá, obviamente nem toda, nem sequer a maioria da boa música chega à Billboard, o resto se calhar não é assim tão bom, mas algumas boas músicas, e esta eu gostei muito, tem um verso fundamental que é I'm only human after all, portanto eu sou só humano, afinal de contas, portanto... Eu acho que é uma canção sobre erro, sobre humanidade e sobre nós também aceitarmos um bocadinho disso. Eu gostei muito do timbre dele, também grande besta a cantar, digamos assim, besta no sentido positivo. Grande animal de palco também, já vi alguns vídeos dele. Não é tanto por dominar, mas pela voz e pela presença. É muito bom. Portanto, três canções muito boas. Parece que foram escolhidas de propósito. E foram. Portanto, slides. Referências. De Sam the Kid. Depois, HMB. O Amor é Assim. Com a Carminho. E para finalizar este blog. Rag and Bone Man. Human. Vocês vão curtir bué. E eu. Como se diz aqui em Portugal. Portanto, vocês vão gostar muito. Tenho a certeza, e eu volto já a seguir com o tema do programa. Até já, fiquem bem. Chiqui, chiqui puto. A gente está. Vai atrás do tempo, anos 90 na carticua. Noites brancas, mantas-me com rádio e cinzento na rua. Com os últimos gritos, os hits desta geração. É verão, a beats que estava a ter é São João. Cada qual no seu place, com engato aos pontapés. Através de ir ao Crazy Night, às matinés. E poder ter aventuras com menos pouco maduras. Não a conheço, nem a vejo às escuras. Por isso é whatever, mas ela diz ué, borbulhas de outros tipos quando acendem as luzes. Tudo é fatigado quando acaba a ação. Quita cravata à saída para pagar o cartão. Lá fora há confusão, mas nada fora do normal, habitual, sentimento rival do pessoal. Basta para casa, noite ou basta, bailarino. Se a rua está em festa, eu não posso estar no cubico. Entrar em rodas ouvindo o seguido, Super Mix 5. Não entre em modas, mas amanhã vou para o primeiro brinco. Podes gozar, eu estou feliz, nada me estrova. Está quase a nascer a minha irmã mais nova. Quase a fazer anos com bodas bem pesadas. Pessoas colam sino e foram convidadas. Porque boda é minha base forte. Com alguma sorte, avanças e não levas o corte. Não vai haver sexo, talvez um pouco de nudez. É com vocês, manca-me agarrada três cada vez. Isto é o que se quer, sem ex no air, do fat. Sou o que sou, cacalina, bordou da Soviet. Ventilante, infantil, entidade, didático, ainda é fértil. Penteado, duas camadas, chamado, foda-se. Verna é azul, com frequento, para a qual eu vou passear. E é num, dois andares, que traz todos para o cubo. Deu como um puto na puberdade, claro que eu subo de andar. Vou para a janela, oh, vivo. Sempre tive no meu livro um motivo para o flow. Ganho amor imediato pelo cinema e teatro. 18 faz o percurso para ver o Bruce no beato. Do Big Boss ao combate, ninguém o bate no ecrã. Eu fico fã e amanhã vou treinar, só tocar. primeira guita ganha em figuração. Inauguração do meu bolso, seria bom se eu conseguisse a manutenção. Tenciono incentivação, mas por enquanto estou no restaurante do Napoleão. Missão é dizer hi ao Camon do Algarve. Estou na entrada sem fazer nada com cara de passe. O que é que eu vou fazer agora? Já bué da people namora. Eu Chicago, chega aqui. O que é que foi? Um quarto de hora. Camão canhota, ainda sou virgem, mas dou letra que já perei uma catota. Sou mentiroso. E a primeira gança, primeira moca, primeira volta ao parque, a pista à mostra por uma nota. Não estou no bolso. Tenho ousadia para qualquer coisa, eu faço bobo da cor do meu desporto. É ser palhaço, calino ao contrário, é o cenário Cristo do jam. Carteiras todas das dunas, mochilas são onde campo. Vou para a estação da rotunda para andar de escadas rolantes. Sou entre Praça Moreira, sou Alvalade a ser Santos. Olha, ó, caroço na loja, droga é ponto fraco. Só tem guita para a cola e já agora um saco. E o castigo dos cotas é polos todos carecas, isso só toca a idiotas, manão aqui ó samecas. Fui ao programa do Lecas, manão, fui o melhor. Só ganhei uma amiga, primeiro o nome é Comodoro. No videoclube sou rei, sei tudo que saiu. E noutros clubes foi nas capas dos movies que eu copio. Hobby é faltar às aulas, galas, maler uma loja. Logicamente eu sou Chelas e Camboja. E Torres também tem peso e é o meu nome do meio. Sei o receio de um passeio e terminar num bloqueio. Damas querem motões e acham-me tarde atraente. Ganham romance e picância e quem saca mais tempo. O spot é o criativo, onde se pode ver tudo. O dançarino criativo tem um estilo que eu estudo. E mais tarde sou arrastado com vontade pela guia que me tira a virgindade, boy, aleluia.

do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Olá mais uma vez. Então, grandes músicas, não é? Grande power. Ficaram já aí cheios de energia. Boa energia, sobretudo. Energia amorosa. Energia de rock. Energia, tudo. Hip hop. Toda a mistura. Este programa é uma mistura espetacular de coisas muito boas. E eu estou, sinceramente, tenho que vos dizer isto. Estou a gostar muito de fazer este programa. Está a ser uma cena mesmo muito boa, uma coisa muito boa na minha vida. Portanto, não se esqueçam de dar o vosso apoio na página da Antena Web, antenaweb.info/imaginario21. O grupo de comunicação Antena Web, para quem procura no Facebook, Antena Web Grupo de Comunicação. Deixem o vosso like, convidem os amigos, partilhem com a sogra, com o tio, com o primo, com o papagaio, com o periquito, com o cão, com o gato, com quem vocês entenderem que deve ouvir este programa, que deve ouvir a nossa rádio, independentemente de ser o meu programa ou não, é a nossa rádio. Ouçam, façam, portanto, crescer, façam crescer este projeto tão, tão bonito, em que tem sido levado a cabo com muito esforço, que eu sei, por parte de toda a direção da Rádio Antena Web, mas sobretudo por parte do nosso diretor. Não quero estar sempre aqui a falar nele numa perspectiva de estou aqui a dar uma grande, passar aqui uma grande graxa ou dar aqui muita música, mas realmente não é pela pessoa. Carlos, se me estiver a ouvir, é assim mesmo. Nós pegamos num projeto e levamos-o com toda a força até ao fim, e é o que eu pretendo fazer também aqui com o Imaginário 21. Agora, peço desculpa, e depois deste bloco de músicas espetaculares, com bandas que eu adoro, com som que eu gosto muito, vamos então passar, se calhar, um bocadinho ao tema do nosso programa, que hoje não tem um tema assim muito definido. Portanto, isto parece um contrassenso, um tema que não é um tema e tal. Estamos aqui sempre um bocadinho na corda bamba e na maionese. Portanto, não, mas eu vou... Agora, mas a sério, eu vou... Portanto, escolhi aqui, digamos que, três figuras e uma banda. Porque a música é uma coisa muito, muito importante para mim. Muito, muito... Portanto, eu estou sempre, como eu já vos disse, estou sempre a cantar. Estou sempre a ouvir música, mesmo que não cante, estou a ouvir instrumentais. Eu acho que muita gente se identifica com este tipo de comportamento, pelo menos pelo que vejo na rua, e às vezes também eu ouço em casa, portanto, por parte dos meus vizinhos. Eu acho que é bom nós partilharmos os nossos gostos com quem gostamos, mas por que não partilhá-los com os outros todos? De uma forma civilizada, de uma forma que não seja intrusiva, portanto, através, sei lá, de podcast, portanto, através de veículo. Não estou a dizer para ligarem o celular ou o telefone, como vocês queiram chamar, aos altos berros no autocarro, por exemplo. Isso não é muito apreciável, não é uma boa maneira de partilhar, digamos assim. Eu acho que, no fundo, o que nós temos que fazer é encontrar veículos para projetar a boa energia, criar ondas de boa energia à nossa volta, que é isso que nós precisamos. O resto das pessoas já faz o seu trabalho a tentar que nós não sejamos felizes, portanto, não vamos ser nós a contribuir para isso, não, ao contrário, vamos então passar mais tempo. Deixo esta sugestão genérica, é muito genérico, mas isso... Vocês vão-me perdoar, portanto, ser sempre muito genérico nas coisas que digo, mas não, porque não quero estar a interferir demasiado, mas dizer assim, pensem, que isto é um exercício que eu faço muitas vezes, pensem durante o vosso dia quanto tempo é que passam a fazer coisas que realmente gostam, a pensar em coisas que realmente gostam, dois, ou a dizer coisas que vocês queriam mesmo dizer, coisas que são importantes para vocês, três. Estes três, este trinómio, porque não é um binómio, deste trinómio de análise constante. Pronto. Isto, claro, que é mais fácil dizer que fazer, não é? Eu próprio sou um exemplo vivo desse tipo de dificuldade, porque nós temos trabalho, temos pessoas no trabalho que nos influenciam de uma determinada maneira, mas tentar todos os dias, um bocadinho, todos os dias, tentar encher de positivo um bocadinho mais a pilha. Então, ver, a pilha tem negativo e positivo, e encher sempre mais um bocadinho de positivo do que o negativo, para que o dia tenha valido a pena. E pegando nesta expressão do dia valer a pena, falo da primeira personalidade que eu escolhi, dentro das muitas que eu podia ter escolhido, dentro das tantas que seria politicamente correto escolher, mas que não fui por aí, fui por uma questão de intuição. Eu, portanto, a primeira figura eu conheci através de um amigo meu, que eu penso que foi através de Miguel Braga, que é um amigo meu, penso que foi através dele que eu conheci esta personalidade. É um brasileiro, é um pensador, é um filósofo dos tempos modernos, mas é um filósofo, e é uma pessoa com uma energia demolidora e destruidora, e no sentido destruidora no sentido construtivo. Não esperava dizer isto, mas sai bem, sim. Destruidora no sentido construtivo, ou seja, ele abana os vossos pilares para depois, e a estrutura às vezes pode cair, para depois construir uma coisa muito boa. Portanto, o senhor chama-se Clóvis de Barros Filho, é de Ribeirão Preto e nasceu em 66, 21 de outubro de 66. É curioso, nasceu no meu mês e quase no meu dia de anos. Pronto, mas é jornalista e sobretudo professor. Docente na área da ética na Escola de Comunicação de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, portanto, da USP, como eles dizem lá. Portanto, ele pertence ao departamento da escola, portanto, que é o departamento de ética da Escola de Comunicação e Artes, que está portanto, dentro da Universidade de São Paulo. É coordenador do programa, portanto, é coordenador de mestrado. Este homem é qualquer coisa. Portanto, este homem representa, é aquela coisa que a gente diz, eu gostava de ser como ele quando fosse grande. É mais ou menos isso. Porque é um exemplo mesmo, para mim, é um exemplo de como tornar, por exemplo, além das outras coisas todas, é de como tornar a filosofia uma coisa boa para todos, não é? Uma coisa interessante, uma coisa que nós podemos ficar apaixonados por. Portanto, nada de dissertações chatas sobre as coisas, e sim informação útil. E informação bem distribuída, e informação que é relevante, tanto que nós queremos que nós queremos ouvir. Portanto, eu fico sempre com vontade de ouvir mais, cada vez que ouço mais um vídeo deste senhor Clóvis, um professor Clóvis de Barros. Portanto, este senhor é também um orador motivacional, é também andar palestras. Portanto, o negócio, como dizem no Brasil, o negócio dele é mesmo falar com pessoas. Portanto, seja numa aula, onde ele diz ser extremamente feliz, eu acredito, a dar aulas. Portanto, sobretudo porque dar aulas é assistir à construção de pessoas, é assistir à construção de ideais, é assistir, no fundo, à construção e transformar a construção de uma determinada faixa da sociedade, e, portanto, com isso influenciar, nem que seja um bocadinho, toda essa sociedade e toda essa faixa. Portanto, grande nome para mim, grande nome do Brasil, grande nome do espírito positivo brasileiro, grande nome de portanto, um exemplo a seguir. Portanto, não é por, ou seja, nunca é, eu não estou aqui a escolher as pessoas pela área em questão. Realmente ele é da filosofia, da ética, mas e isso é, ainda o torna mais admirável para mim, que é uma zona que eu vou confessar e acho que não é nada de grave, porque há muitas pessoas assim. É uma zona que é chata para mim. Eu gostava de saber mais, eu gosto muito de pensar e de refletir sobre as coisas. Aliás, o programa é para ouvir e refletir, portanto, eu gosto, se há pessoa que gosta de refletir, sou eu, mas não em termos demasiado académicos. Portanto, ele transforma o académico em empírico. É quase transformar uma coisa, é letras em experiência, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, é quase como transformar uma sapiência que está escrita, algo que está escrito, numa experiência. Portanto, se vocês ouvirem o homem a falar, vocês vão estar embrenhados nas palavras dele, se forem compatíveis com este estilo de com esta personagem, digamos assim. Mas se estiverem nessa onda, ouçam e vejam como não só é o que ele diz, sobretudo, a forma como ele diz e a energia com que diz. E, portanto, é uma das capacidades que eu gosto de pensar que tenho e que, obviamente, procuro sempre melhorar, e para isso procuro também exemplos, é a capacidade de oralidade, a capacidade de motivação e a capacidade de transformar o dia das pessoas à minha volta um pouco melhor, sempre. Portanto, esta é a minha... É por isso que eu gosto muito dos meus amigos e tenho muita estima. Portanto, é uma das coisas mais importantes para mim. Perdão. São os meus amigos. E, portanto, são as pessoas de quem eu gosto. Mais até do que os meus amigos só. Mas todas as pessoas de quem eu gosto. E é o meu único propósito, posso vos dizer isto, o meu único propósito, quando estou ao pé dessas pessoas, é fazê-las rir. Portanto, não. É o meu propósito. Portanto, é o meu papel. Ali naquele grupo, ou seja, em que grupo for, é o papel que eu gosto de ter. É o papel da pessoa que vai lá para desanuviar. É o papel da pessoa que vai lá para acalmar. É o papel da pessoa que vai lá para divertir. Pronto, não quer dizer que seja só eu a fazer este papel. No grupo de amigos, nós somos todos um bocadinho assim. Mas realmente, eu sinto que a área onde eu estou mais confortável, apesar de também estar confortável, como vocês podem ver, a trocar ideias e a debater temas. Ainda não, obviamente que ainda não me sinto ao nível deste senhor. Mas lá chegaremos, com calma e perseverança, tudo se consegue. Portanto, fica o nome, Clóvis de Barros Filho. Portanto, procurem no YouTube, vejam um vídeo, se calhar para começar um daqueles vídeos mais curtos, 10 minutos, 15 minutos, e depois os vídeos mais longos, uma hora e meia. É uma personalidade que eu assim que pensei em fazer o programa desta maneira, pensei logo que era a personalidade que eu queria incluir, e portanto foi uma das que eu incluí sem pejo nenhum. Sem pejo nenhum. A outra personalidade, ou a próxima personalidade, que isto não tem uma ordem, não é top. Não estou a fazer uma top, neste caso será 4. Não estou a fazer o meu top 4 de personalidades. Portanto, vou dizer, independentemente do lugar em que... Portanto, não há lugar. Basicamente é isto que eu quero dizer. Não há lugar. Portanto, esta pessoa, que é o senhor Fernando António Nogueira Pessoa, mais conhecido como Fernando Pessoa, que nasceu muito tempo antes de... Aliás, quase um século antes de eu nascer. É 13 de junho de 88, de 1888, assim é que é, e que morreu em 1935, já agora. Ele foi, para além de poeta, foi filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e comentarista público português. Quer dizer, o homem não podia fazer mais nada, porque basicamente não tinha tempo. Quer dizer, para além disto tudo, o que é que uma pessoa tem que fazer? Para além de ser um dos maiores poetas de sempre da história de Portugal, portanto, para as pessoas que não conhecem tão bem a história de Portugal, este é, sem dúvida, a referência poética, ou uma das referências. Quer dizer, aqui se calhar já estou a entrar num terreno que... Ok, não é a referência poética, porque temos muitos poetas, felizmente, de Portugal e o português, além de Portugal, o português, tanto português de Portugal, português do Brasil, português de Angola, português de todo lado, tem muitos, muitos poetas muito bons, grandes mestres. Mas este, sem dúvida, e apesar de só ter lançado um livro em toda a sua vida, que é a Mensagem, tudo o que ele escreveu é de uma profundidade enorme e às vezes, obviamente, tenho entretido a ler textos dele e muitas vezes tenho que voltar atrás, tenho que ir ao dicionário, tenho que procurar, entender. Portanto, e às vezes é complicado. A melhor maneira, a melhor frase que eu tenho para definir o meu sentimento em relação ao Sr. Fernando é: Sr. Fernando Pessoa é complicadamente simples, é uma coisa intrincada, mas que aparentemente é toda a gente escrevia aquilo. Claro que não. É evidente que não. E depois há partes em que é evidente que não. Mas há umas partes que a gente dizia: aqui está um verso, ou dois, ou três, ou quatro. Qualquer um escrevia. Mas não, não é bem assim. Porque a simplicidade nestas coisas da poesia, que é uma coisa que também me é muito cara, é muito difícil de atingir. É muito difícil nós dizermos tudo com poucas palavras. Nós querermos, ou seja, nós colocarmos no papel, seja em que suporte for, colocarmos no suporte tudo aquilo que nós queremos dizer sem ser demasiada palha, não é? Sem florear demasiado. E, portanto, Fernando Pessoa, um dos maiores exemplos vivos de que uma pessoa pode ser isto tudo que eu disse há um bocadinho, numa vida só, portanto, é um bocadinho desconcertante a capacidade destes gênios, porque não há outra maneira de dizer isto. Portanto, gênios da poesia, gênios da literatura, pois gênios também vamos ver da física, e gênios da música, e sei lá. Quer dizer, estas pessoas são mesmo daquelas pessoas que nos fazem sentir pequeninos, mas de uma maneira positiva. Quer dizer, tem tanto potencial, porque eu acredito que nós todos temos um potencial, não quer dizer que são todos iguais, né? Obviamente que não são, e que não são todos para o mesmo sítio, e que não são todos para a mesma coisa, ainda bem que não são, mas todos temos, conseguimos muito mais do que aquilo que estamos a fazer presentemente. Esta é uma das noções que eu tenho, quer dizer, apesar de, agora transpondo um bocadinho para o caso pessoal, apesar de trabalhar num hotel, de fazer massagens, de escrever poesia, de escrever música, de fazer um programa para uma rádio online e de já ter feito, por exemplo, teatro, eu sinto que há sempre espaço para mais qualquer coisa. E, portanto, por isso também já tenho aí outras coisas a cozinhar em diferentes projetos que não vale a pena trazer agora à antena. Mas, quer dizer, mesmo assim, comparado aqui com o Sr. Fernando, eu não estou a fazer nada. Quer dizer, basicamente, estou aqui a ver passar os comboios. Mas aconselho a leitura de Fernando Pessoa. Não é fácil. Leiam devagar. Leiam com tempo. Pesquisem. É uma leitura que não é só ler. É uma leitura que envolve mais que ler. É ler muitas vezes e pesquisar sobre o significado daquela palavra, ou daquela linha, ou daquela obra, ou do tempo em que aquela obra foi escrita, para depois entender determinados aspectos. Se querem, portanto, se querem entender Fernando Pessoa, vão ter que estudar muito. Eu, portanto, não sou ninguém para dizer isto. Eu não entendo Fernando Pessoa e já leio há um tempo, mas gosto de me sentir. Gosto, portanto, gosto de ir aos meus, a estes patamares, a estes píncaros de excelência, para poder, quer dizer, porque nós se calhar perdemos bastante tempo a comparar sempre com o mal que é feito e tudo o mal que está no mundo, e aquilo de distribuir felicidade que eu dizia há bocadinho também se centra um bocadinho nisto, que é procurarmos os exemplos maiores de tudo, em tudo, seja lá no que for que vocês façam, com, sei lá. Isto é um bocadinho, vai soar um bocadinho ridículo, mas a ver se entendem o que eu quero dizer. Procurar, por exemplo, eu sou um grande eletricista, sei lá, pronto, percebo bué de eletricidade, percebo muito de eletricidade. Eu posso ser sempre melhor. Eu posso perceber de eletricidade tudo o que há para perceber, e depois posso perceber de, sei lá, de painéis solares, por exemplo, que é uma coisa ligada à eletricidade ou à produção de eletricidade. Depois posso perceber de... Quer dizer, percebem? Posso ir encaixando novos saberes. E posso, se já sou o melhor do mundo, por exemplo, se já sou o melhor do mundo em qualquer coisa, portanto, já não vou nomear aqui nada, portanto, sou o melhor do mundo numa área, posso sempre ser melhor nas outras todas. Quer dizer, nós somos um conjunto de várias áreas. E, portanto, posso sempre ser melhor. Apesar de poder não parecer, mas posso sempre ser um bocadinho melhor em qualquer coisa que eu faça. Portanto, e como é que eu sou melhor? Procurando as pessoas que eu acho e que eu considero, não, podem não ser as melhores, mas que eu considero as melhores para mim como exemplo e que me dão motivação para continuar. E o Fernando Pessoa é uma destas pessoas. Quer dizer, que é um exemplo de tudo aquilo que um homem pode fazer só com o cérebro. Só com o cérebro e com as mãozinhas. É um exemplo de não só de inteligência, como também de sagacidade. É um exemplo de como uma pessoa não tem de ter limites. Não tem. Quer dizer, não pode não os impor. O que é ótimo. O que é ótimo pensar assim, mas quer dizer, é mais fácil pensar do que fazer. E neste aspecto, e visto que já gastei quase o tempo todo que tinha nos primeiros dois, vou acelerar agora um bocadinho. Isaac Newton é, sem dúvida, nenhuma mesmo, em sítio nenhum, há dúvida disto. É uma das maiores personalidades. Eu não vou defini-lo como físico, como cientista, ou como, quer dizer, ou como inventor, ou como, sei lá. Eu fico abismado a capacidade deste homem. Como físico, ou como astrofísico. Quer dizer, podíamos estar aqui o dia todo a enumerar coisas em que o Newton é bom. E não é bom, é o melhor. Nem sequer há dúvida nenhuma sobre que este homem foi um dos grandes iluminadores numa época muito, muito escura. Vamos recordar que ele nasceu em 1643, portanto, Inglaterra, no Reino de Inglaterra. Portanto. E morreu depois em 31 de março, portanto, nasceu a 4 de janeiro de 1643 e morreu a 31 de março de 1727, com 84 anos. Isto é uma vida muito, muito longa para os padrões também da altura. Mas ele merecia estar cá há muito tempo, porque era um grande senhor, e é um grande senhor, que virou, portanto, tudo do avesso. Quer dizer, no sentido de descoberta. Portanto, era um... Olha, se eu posso dizer uma coisa, que era um descobridor. Isaac Newton era um descobridor. De tudo e mais alguma coisa. Portanto, temos um a sua obra, portanto, que é considerada só uma das mais influentes. Eu estou aqui a ler um bocadinho da Wikipédia. Portanto, é Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Portanto, é uma obra científica e uma das, considerada uma das mais influentes da história da ciência. Esta obra foi publicada em 1687 e descreve só a lei da gravitação universal, portanto, a lei da gravidade. Portanto, é coisas, quer dizer, pronto, que é assim, pronto, é, um homem vai descobrir cenas e, olha, gravidade, não é? Portanto, e depois tem também, peço desculpa, tem as três leis de Newton e também a ressonância. Portanto, isto quer dizer, dava para eu estar aqui só a ler sobre as leis de Newton, portanto, estas três leis de Newton é mais ou menos, portanto, o que permite depois estudar a compreensão do comportamento estático e dinâmico, portanto, quando o objeto está estático ou quando se move dinâmico. Portanto, é uma coisa mesmo, é o fundamental, é o ABC da ciência. Este homem é um exemplo tão grande, tão grande, que realmente falar aqui 2 ou 3 minutos dele é quase um crime. Quer dizer, vamos lá, eu não sei, não sou especialista, portanto não posso estar aqui a desenvolver, mas tudo aquilo que eu possa dizer é pouco para este homem. Portanto, eu vou só enumerar as leis, é o princípio da inércia. Portanto, que estuda basicamente o momento de inércia do objeto. E depois, portanto, o momento de inércia, e basicamente o que faz é estudar a velocidade do objeto, digamos assim. Portanto, é por aí. A segunda lei de Newton, coitado do homem, é também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Portanto, lá está a inércia, a dinâmica. Portanto, é estudado o impulso, o sistema de partículas e massas variáveis. Portanto, assim, quer dizer, tem aqui um sem número de coisas. Quer dizer, isto realmente é um conhecimento, digamos assim, que é um conhecimento abissal. Portanto, que eu não tenho capacidade agora para estar aqui a explicar-vos. A única coisa que eu queria dizer em relação a Newton é que realmente todo o reconhecimento é pouco, e que sou um grande fã de todos os documentários que saem dele, e sobretudo também, que podia ter incluído aqui um senhor americano, que é o senhor Neil deGrasse Tyson, que faz um favor enorme de simplificar as coisas para eu poder compreender, o que é muito, muito importante. E para finalizar, os Queen, isto, passamos de Newton para Queen, é absolutamente astronómico, mas ele iria gostar que fosse astronómico. Eu acho que os Queen são a banda, a melhor banda do mundo, para mim. Portanto, peço desculpa a todas as outras bandas, mas realmente não há ninguém, portanto, os Queen, até ao falecimento de Freddie Mercury. Portanto, Freddie Mercury, a melhor voz masculina que eu já ouvi. A música dos Queen é uma música que me inspira muito. É uma música, para já, que não canso de ouvir, como muitas músicas dos anos 80. E depois, que eu fico realmente extasiado com com toda a parafernália de instrumento, não é de instrumentos, é de capacidade técnica, de voz, de instrumentos, de todos na banda serem excelentes executantes, e disso nos levar um bocadinho, ou pelo menos a mim leva-me um bocadinho a um patamar superior em termos digamos, um patamar superior em termos de energia, vá. Pronto. É uma coisa que me dá energia, me dá um grande boost. E eu fico muito, muito feliz cada vez que ouço Queen. E cada vez que não estou assim tão bem, a primeira coisa que faço é ouvir Queen. Portanto, neste programa não vamos ter Queen. Agora parece um bocadinho mal esta banda não aparecer, mas é verdade, não vai aparecer, não tem que aparecer sempre, mas vamos ter agora, para fechar o nosso programa, vamos ter Richie Campbell com Do You Know Wrong. Este senhor, a primeira vez que ouvi, pensei que ele não era português, que ele canta assim com um sotaque jamaicano, já vão ver. Portanto, esta música é um single, foi lançado em 2016. Grande Richie, grande músico também, uma grande sensibilidade. Depois vamos ter Ozier, espero estar a dizer bem, ou Reuser, não sei, Ozier. Sinceramente, não sei como é que se diz o nome desta banda, ou deste artista. Portanto, esta canção recebeu, portanto, o Teen Choice, acho que foi o Teen Choice, sim. Teen Choice Award para melhor canção rock, o iHeart Radio Music Award melhor música, prémio Billboard melhor música rock, o MAD Video Music Award, MAD Video Music Awards for MAD Radio 1. Portanto, quer dizer, recebeu uma data de prémios. E esta música é muito importante para mim, porque é uma música que fala sobre... Vocês ouçam a música, mas se puderem, pesquisem a letra. Muito bom. Uma crítica muito forte à igreja e à idolatração. É espetacular. Eu, pelo menos, gostei muito da música, já ouvi um sem número de vezes. E, portanto, eu aconselho a toda a gente. E vamos terminar com uma banda espetacular, que são os Pentatonics, que agora ficaram sem um membro. Portanto, um membro foi-se embora, saiu dos Pentatonics, mas quando eles ainda eram Penta, portanto, ainda eram 5 pessoas, que fazem tudo só com a voz. Espetacular. Lindo. É aqueles grupos à capela, e do álbum é, portanto, a canção é Sing, do álbum Pentatonics, que é o nome da banda, e que foi lançado em 2015. E pá, eu não vou dizer mais nada, porque realmente, ouçam, fiquem até ao fim para ouvir, deixem os vossos comentários, deixem o like, vão à página da Antena Web, vão à página do Imaginário 21 e encham-me um e-mail de comentários, encham-me com o vosso amor, e eu espero ter passado boa energia durante este programa, já ficaram a conhecer um bocadinho melhor a minha pessoa, os meus gostos, as minhas influências, ainda vamos falar mais sobre isso. Provavelmente ao longo de todos os outros programas. Esperem pelas novidades, porque elas vão aparecer para a semana, não sei, para a outra semana, ainda não sei. Esperem, e nós vamos anunciar convenientemente tudo na vossa rádio, na Antena Web, que é feita para vocês, este espaço, sobretudo, porque falo por mim, falo do meu espaço, feito para todos vós. Espero que tenham uma semana excelente e vemos-nos no próximo domingo. Até lá, fiquem com estas três espetaculares músicas: Richie Campbell, Do You Know Wrong, Ozier, Take Me to Church, e Sim, nos Pentatonics. Até ao próximo domingo e fui! Say I'm the one, oh. And I don't like your man, no. But this

Central. Make 'em hear you from LA to Japan. Don't let 'em bring you down. This is